ficou no ar parado. Era um cristal partido, pela tua boca soprado. Ou era um pássaro ferido, por uma seta lado a lado. Por uma seta lado a lado. Rosa de frio na solidão do teu vestido, do teu vestido rasgado. Ou era um cavalo espantado batendo os cascos de vidro de encontro às gradas do medo. Do medo.